faz o passo rápido. Você está acompanhando o resumo do que acontece nos bairros mais violentos do mundo. Enquanto a Secretaria de Educação Pública e o Governo do Estado vão investir em policiais qualificados e bem pagos, os problemas relacionados aos bairros da periferia estão sofrendo. Voltamos a qualquer